back, o mesmo ponto de espera, 102.95, boa chaleira, até o 4. Kilo Delta, informa que não estamos recebendo o modo Charlie. Partiu, senhor, vai acertar aqui. Luiz, que autorizado frequência livre, informa traço no corredor caixa prego, mantendo 2000 pés, o tipo helicóptero Eco Charlie 35, bravo Kilo Whisky. É o 140, chamou o Antônio. Bom dia, está autorizado alinhar e decolar da pista 10, vento 120 graus com 07 nós, Xanemi 140. Nível 090. Quase que apenas para informação, tráfego excetuando o cruzamento da Bahia, mantendo meu pés, o tipo Charlie 1950. Táxi Golden 621, estamos com 154 a bordo, 3:50, alterna Galeão. Golden 621, livre táxi via Inza para o ponto de espera da pista 10, quando lá chame torre 118 1995, altímetro 1094. Via Índia, no ponto de espera chama a torre com 1014 igual no 621. Bono 561, acione a identificação, após mais prossiga via chegada para o nível 050, QNH 1014. Torre igual 621. 621, bom dia, alinhar e manter, cabeceira 1-0. 1-0, voo 621. A gente informa que o tráfego está 12, corrigiu 11 horas, 5 milhas, prosseguindo para Vera Cruz. O Mike Ecos, esteja atento ao mesmo autorizado, descida para 1000 pés. Controle, bom dia, Xanera 140. Bom dia, Xanema 140, contato radar, suba para o nível 250 na saída Puca. 250, saída Puca, pode voar a Caju, senhor? Autorizado Jamo, o Xanema 140. Jamo, 140. O Trip 5403 está estabilizado no localizador. Trip 5403, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 8 decimal 95, Trip 5403, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia, Trip 5403. O tráfego agora 10 horas, 1 milha, rumo ao posto, o tipo Charlie 150, Mike Ecuador. Aguardando autorização, Trip 5403. Decola aos 4-2, controle agora 1-19-35, bom voo. 1-19-35, bom trabalho, 621. O Trip 5403 confirmando, baixou e travou? Afirmativo, baixado e travado, já passou o step. Ente livre pouso, pistão 1-0, vento 1-20 graus com 09 nós. Autorizado pouso, Trip 5403. 621, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. Saída da EL 360, visão, setor estabelecido presente lá na praia de Brete, cola direita. Autorizado da EL, com no 621. Da EL, no 621. Tango Juliette Bravo Delta, acione o código 0242, autorizado por Edmari para interceptar a chegada Mari, o QNH no 014. Agora sim, contato radar, ingressando na terminal Juliette Bravo Delta. Marca quase que é o controle. Enter. 3198, acione da indicação de seu via chegada Mari para o nível 060, QNH no 014. localizado por Edmar e corrigindo a nível 060. Solo aos 45, direita 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, decimal 9. 4, 0. Gol no 648, pushback acionamento autorizado, reporte para o táxi. É 140, Recife, 125, decimal 45, alterno 133, decimal 65. É 140, chamará Recife, 1245, 1365. Aguarde, vou no 561. Bom dia, na semana Gol 094, aguarda a saída do Adolfo para a Fortaleza. 95, marca Costa, 1 no 8, decimal 95. Papa Romeu Bravo, Serra, Serra, o controle. Plano 094, autorizado para Fortaleza, nível de voo 370, decola da pista na 0, primeira curva à esquerda, Momo, Curibo, Frote, upper do 19, após Bangu, após direto, Abuco, após direto, transponder 5131, controle Salvador 1119, decimal 35. À direita. Afirmativo, vai pro A para a final da 17, acho que curva à esquerda. Inicia a curva à esquerda agora, libera a linha do litoral, reporta ingressando a base pela direita da 17. Ok, vai, vai. Pela. O gol 1094 copiou? Ok, Momo, Kugbo e Fati, é isso? Autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador e confirmando que é legal no 0 ou no 4. Espera o posicionamento. Toma no 04, gol no 094. Ataque segura 648. Ternuna 33, decimal 95. 25 não está no 3395, ou no 621. Pro Kilo Delta, 2 minutos para a posição Conte, serviço radar terminado. Chame o controle Aracaju 120 decimal 3. Dono 4. Conte principal, Índia, ponto 090, chama torre 295. Gol 1648, confirma, tá, né? Tropeça 1054, 2 horas e 14, Salvador. 6. Corre, mecanismo em prossiga. Gente, West Cop. Uniforme, uniforme autorizado. Autorizado alinhar e decolar da pista 1-0, vento 130 graus com 09 nós. Ainda decola a pista 1-0, voo 648. Zuka 207, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 225, limite é radial 280 do VOR de Salvador, desça para 3.000 pés. Ok, curva direita proa 225, com vetoração, limite 280 de Salvador e desce para 3.000 pés, passo 207. Está confirmando, estacionado 0244. Afirmativo, agora sim, o Bravo Serra Serra, reporte visual com LCA. Uniforme, Mike, uniforme, solo. Serão no 7, o vento 140 graus com 08 nós. Ok, autorizado, pouso, rocha. Gente, uniforme aqui, uniforme, confirme. Pro aeronave está apontando para que setor do aeródromo? Pode completar 240, que está apontando. Afirmativo, azul com a 207. 07. Sim. 8, decola 953, controle agora em 119.35, bom voo. 935, bom. Controle Salvador, bom dia, gol 1648, passando 1600. Bom dia, gol 1648, contato radar, suba para o nível 370 na saída Puca. 370 Puca, foi isso já. Direto Aracaju. Autorizado Jamo, gol no 648. Sessão de frente pra torre. E curva à esquerda. Afirmo. Gente, curva à esquerda, proa 145. Autorizado final ILS X-Way, pista 1-0, desça para 2.000 pés. Reporte estabilizado no localizador. Esquerda 145, 2.000 pés, chama localizador. Porta 2.000. Tona 0, primeira curva à direita da Euleda Ilhéus, Golf 677. Transponder 5076, controle Salvador 119.35. 61, localizador, pista de passa torre. Afirmo, chame torre Salvador em 118.95. 2.95. A Juliette Bravo Delta desce para 3.000 pés e PNH 1014. 55, libera até o Pátio 4, frequência livre no corte. Forma tráfego. Agora 12 horas, 1 milha, mantém nível 050, tipo um Charlie 402. CF, está 3198, está visual contrato. Gente, mantém o nível 060, está 3198. Mundo ou deseja que o TAM 3198 acelere um pouco? Taxiway Índia para o ponto de espera da pista 1-0, quando eu acho me torre 1-1-8, decimal 95, altímetro 1-0-1-4. Taxi autorizado via Índia para a pista. Para Salvador, é o gol 561 no câmbio. Gol 561, bom dia, continua a aproximação, confirmando, já baixou e travou? Está travado, pista 10. Ciente livre pouso, vento 100 graus com 09 nós, o voo no 561. Livre pouso na 10, 561. A 207, me torre Salvador 1-8, decimal 95. 1895, bom dia. Bom dia. O T3198, desça para 5.000 pés, ajuste o QNH 1014. 5.000, ajustado 1014, T3198. Seria conveniente se eu voasse Duna? 4207, bom dia, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarda informação de pista livre. 07. Bilhete Bravo Delta, apenas para informação, tráfego 12 horas, 2 milhas, inicia descida do nível 060, inicialmente para o 050, tipo um Airbus 320. Trip 5595, autorizado para Porto Seguro, nível de voo 200, decola da pista 10, com curva à direita, saída coral, Golf 677, transponder 5132, controle Salvador 199, decimal 35. 3198. Doutor 3198 autorizado, continua a descida para 2.000 pés, autorizado final ILS, X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Para 2.000, autorizado ILS, X-Ray, reportando estabilizado no localizador, está 3198. 19. Decimal 45, alterna 133, decimal 65. 2543, boa. Boa. Bilhete Bravo Delta desce para 2.000 pés. 7. Teve pós 4207. Bom dia. Bom, no 561, no livre táxi via Alfa Juliette para o portão 2. Alfa Juliette para o portão 2. Do azul, alinhar e manter, cabeceira 1-0, uniforme mais uniforme. TAM 3198, informa na trajetória aqui próxima à Duna, um significativo bando de pássaros, ok? Gente, grato pela informação, TAM 3198. 3198. Juliette Bravo Delta, esteja atento, bando de pássaros, próxima posição, Duna, Juliette Bravo Delta. Bravo Delta autorizado, final ILS, X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Uma, desça via para 4 mil pés, que é legal no 014. Azul 4207, solo 01, libera a direita, via Foxtrot, chame solo 219, bom dia. 219, bom dia. Sabe LS 3198. Solo, bom dia, azul 4207, libre via Fox. Azul 4207, libre taxi via Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette 1. Papa o meu uniforme, mais uniforme, vento 120 graus, 089, livre decolagem 010. Salvador, TAM 3198, estabilizado em LSX3, visual para pista. TAM 3198, bom dia, tráfego avistado, continua a aproximação, aguardando pista livre, o ajuste no 014. No 014, prosseguindo a aproximação, aguarda pista livre, 3198. Gol, no 014, mantenha a posição. Aguardando, no 094. Triple 5595, solo. Triple 5595, temos uma reautorização. Sua saída agora seria da El Leda direto. Da El Leda direto, 5595. Dá uma previsão pro gol 094. Gol no 094, aguarde. Bravo Kilo Whisky, o QNH permanece no 014, corredores Vera Cruz e Interlagos. 094, pushback funcionamento autorizado, reparte para o táxi. Teve pushback, informe para o táxi com 094. Apago meu uniforme, mais uniforme, decolado 03, controle agora 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, até mais. Muito bom dia, Papa Romeu, uniforme, marca uniforme, decolado na saída da EL, passa 1200 na sua escuta. Bom dia, Papa Romeu, uniforme, marca uniforme, contato radar, suba para o nível 240, saída da EL. Subindo para o 240 na saída da EL, uniforme, marca uniforme. Juliette Bravo Delta, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 2895, Bravo Delta, estabilizado logo. 1791. Desça via inicialmente para 2500 pés, o QNH no 014. Livre o ajuste no 014, o vento para check 120 graus no 09. Acerte o número 0, Então 3198, solo 05, direita agora via Eco, chame o solo 219. 219. Salvador, boa tarde, Tano 3198, ingressando agora na Alfa, na sua escuta. Tano 3198, livre táxi via Alfa, mantenha a posição antes do Juliette. Alfa, vamos antes do Juliette, Tano 3198. Só para reabastecimento. Negativo, pode deixar a carga. Gente, obrigada, livre pouso. Gol 1094, autonomia 0324, até na Recife, POB 187. Gol 1094, livre táxi via Índia para o ponto de espera da pista 10, quando lá chegou Itui 118, 7095, time 1094. Livre táxi via Índia até o ponto de espera da pista 10. Lá 10895, ajuste no 0-4, gol 1-0-9-4. Azul 4207, livre táxi via Juliette para o portão 1. Juliette, 24207. Salvador, bom dia, gol 104. Gol 1094, mantém ponto de espera da 10. Mantém ponto de espera, pista no 0, gol 1094. Felipe 5595, livre táxi até a saída do Pate 3, quando ela mantém a posição. Até a saída do Pate 3, mantém posição 595. 3198, livre táxi via Juliette para o portão 3. Juliette, portão 3, 3198. 0094, após o Charlie 402 na curtíssima linha e manter. Juliette, Bravo Delta, solo 08, direita 1, 2, 1, 10, 9. Afirmativo, gol no céu na Vandesa para 2000, autorizado final e LS, X-Ray, pista 1 a 0, reporte estabilizado no localizador. Salvador, Juliette, Bravo Delta, autorizado táxi, via Alfa, repórter, extra Juliette. Felipe 5595, autorizado ingresso no pátio 1, até o ponto de espera da pista 1 a 0. Fazendo a pista na 0, vento 1, 40 graus, 1 a 0 nós. Tem recolagem de pista no 0, gol 1, 0, 9, 4. Afirmativo, pátio 1, até o ponto 0 da 1, 0, 5 graus. Obrigado. Felipe 5595, no ponto de espera, chame Tony, em 1-8, decimal 95, ajuste 1 a 0 no 4. Tony 0 no 4, no ponto de espera. Chame Torre, Salvador em 1-8, decimal 95. Brasil, vem a posição. Rio Índia Serra e Coimbra de Simbra. Bom dia, Golo 791, uma milha de Simbra. Gol 1094, decolado 14, chame controle de Salvador, 119.35. 1935, gol 094. Gol 1791, mantenha a aproximação, cheque para pouso. Baixou e travou. Escuta na frente da mão, logo vou. 1094, bom dia, contato radar, suba para o nível 370 na saída Momo. 370 na saída Momo, gol 094. Bravo que Luiz, que chame Torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. Bravo Kilo Luiz, que reforça o sinal da pista no 7. Bravo 6200, boa tarde, acione a identificação de seu via, chegada a Mari para 2000 pés, o Kennedy no 0-4. Agora 864, acione a identificação, a pro de mar e desça para o nível 050, Kennedy no 014. Paulo, 1-9. Bom dia, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 1612. Grau 082. 595, decolada 15, Charlie 43 Salvador, 119, decimal 35. 1935, obrigado, Mantia. Aguarde, gol no 094. 094. No 094, autorizado pro Diabuco. Pro Diabuco, vamos 094. Chegou 1162, acione identificação de sua via chegada a Mari, inicialmente nível 180, QNH 1014. Negativo, velocidade a critério igual 1162. Patrulha, o trip 5595, boa tarde. Trip 5595, boa tarde. Contato radar, suba para nível 200 na saída da El. 200 na da El, do 5595. Uniforme, Mike Uniforme, chama o centro Recife, 125 decimal 1, alterno 133 decimal 95. 5, 4, 5, 1, 3, 3, 9, 5, ok? 1, 2, 5, 1 e 1, 3, 3, 9, 5, uniforme, Mike, uniforme. Ok, 1, 2, 5, 1, 1, 3, 3, 9, 5, uniforme, obrigado. Five, two, two, zero. Good morning, Scott Cadent. You can fly direct money test section, report ready for the same ultimate test 31-1014. TP 5220, descend to flight level 060. Reporte na Lima. Pouso na pista 17, vento 100 graus, 109. Aguardando para chamar todos. Pouso 094, chame o centro, Recife 125, decimal 45, alterno 133, decimal 65. 125, alterno 3365. 1162, desça para o nível 070. Xanema 200, autorizado final e LS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS da 10, reporte estabilizado, ufa, 6200. A Estar na escuta do controle, informa que a partir do momento o guide slope fora em manutenção. 62007. 647. Fala os 21, eu sou do backtrack. Sabe que o lixo é afirmativo. Faz backtrack, livre impacto civil, a loja para fase 4 quando mostra o pente livre. Se der de provedor, tem repasso na Quebec. Dia para 2 do péssimo, 0-4. Bom, boa noite, 64. Uno, uno, 62, desça para nível 050. Station 6255, adicione identificação, desça via chegada Mari para o nível 070, QNH no 014, reduza para 2509. Boa noite, 64 autorizado. Final ILS, X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Juliette, provedor autorizado, cruzamento da pista 1-7. Após o táxi via Papá, comando 45, sequência livre. Localizador, boa noite, 64. Localizador com campo à vista, Ocean 6200. Muito bom dia, o San 3191 com a informação Kilo, Galeão 360, cópia. São 3191, bom dia, informação Kilo confere, aguarde cópia, prepare da Euleda Bridge pro Galeão. Da Euleda Bridge, 3191. Neme 2200. 1895, 6200, obrigado, até já, senhor. Torre Salvador, bom dia, Oceanera 6200, tá no localizador, tem o campo à vista. Oceanera 6200, continua a aproximação, guarda junto com seu esposo. Aguardando, 6200. Direto Barbacena, conforme rota do plano de voo. Decola da 1-0 com curva direita, da Euleda Bridge a saída. 5147, transponda, controle, opera, 119, pessoal 35. Oceaner, 6200, livre pouso na pista 1-0, V1 com 130 graus, 089. Pouso autorizado na 1-0, Oceaner, 6200, passo, oi, travou. 147, Salvador 1935, tá 3191. 119, decimal 35, frequência do controle de Salvador, tá 3191. 1935, TJ. Cotejamento correto, chame pronto, estiver cancelamento no 05. Chamará 3191. ...4207, bom dia, informação em curso aquilo, aguarde cópia. 4207, copia. Autorizado, estava no Rio de Janeiro, 340. Viu pessoa 10, SMAP, direto Lúvio, direto Barbacena, conforme rota do plano de voo. Decolada 10, curva direita. Léo Leda Bridge, a saída. 5137, o transponder, controle, opera 119.35. Estabilizando o localizador, voo 1864. 1864, chame Torres, Salvador, em 1-8, decimal 95. 2295. 5137, o transponder do azul 4207. Seja meta correto, chame pronto, estiver com essa meta no 01. Estou no 864, continue aproximação, aguarde ficha livre, cheque sem esposo. Tá, estou escutando. Bom. 6200, no solo aos 27, lide pista pela direita via Foxtrot, no solo 1899. Direita, Foxtrot, solo 219, 6200. Zero, seven, zero, two, zero, six, zero, six, five, two, two, zero. 6200, muito bom dia, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 04. Livre táxi via Alfa Juliette, portão 04, 11-6200. Via 325-14, pode estabilizar o localizador, 1-1-6. Dia Papo Tango Vitor, Serra Delta, prossiga visual. Após ingresso corredores Forte e Interlagos, Kennedy no 014, reporte no ponto e ideal de descida. 1556, chama Antônio. 1556. Copia, o 360 para o Galeão. Copia. Autorizado Salvador Galeão, nível 360. Seu peso 190, SMAP, direto Luz, direto Barbacena, conforme rota do plano de voo. Decola da 10, curva direita, Nael, Leda, Bridge e a saída. 5150, transponder, controle, opera 119, decimal 35. Autorizado. No 556, cotejamento correto, chame pronto para estiver cancelamento no 02. Chama aí pronto, pode. 060, né? Two, five, zero, three, three, five, six, zero, zero. This is 222, descend to 3,000 feet, altimeter 31014. 3,000 feet, 1014, clear ILS. Not yet, TP 5220, wait to ILS X-ray. Roger. Golf Victor, acione identificação na proa de toque para interceptar a chegada a manca, NH1 no 014, desça para o nível 070. Five two two zero. Vector for space turn left heading 040. The limit is localized. And there has a vector turn left heading 040. Limited is localized. Channel 6255 desça para 4000 pés. Kennedy 0014. Operação para sequenciamento. Curva esquerda para 020. Limite radial 280 do VOR de Salvador. Esquerda 020, mercado por 360, aqui em Salvador, 4.000, 14. 5595, chama o centro Recife, 125.1, alterna 133.95. 25, 1-3-3 na 5, obrigado, bom trabalho. 35220, descend to 2000 feet, 35220. 2000 feet, maintain heading 040. Localizador, voo 1162. Voo 1162, chame Torres, Salvador em 1-8-9-5. 295, obrigado. 35220, read the speed to 1909. 1-9-0. Five 220, turn right, head 060, change test left ILS, X-ray final runway 10, report established on the localized. 060, clear ILS, have report. Solo, você escuta 2-4? Agora sim, gol 1-8-6-4, muito bom dia, autorizado, táxi Alfa Juliette, 09 ao portão. Alfa Juliette, qual é o portão? 09. É, por poderia informar se chegou a escutar alguma coisa antes? Na hora que ele estava no seu problema de rádio, só confirmar isso. Negativo, não escutei nada, só no momento que o senhor chamou e eu corrigi assim no momento que o senhor falou. Ah, tá ok, então, obrigado. Pouso, voo 1-1-6-2. Salvador Tower, 1-8-9-5. 118.95, good day. Good day. Salvador Tower, good morning, 3P5220. Trip 5220, continue your approach, expect correction. Wait, clear runway. 5220. Gol 1-8-6-4, atente ao follow me através do portão 08. Chame a 255, inicie redução para velocidade de aproximação, chame Torres, Salvador em 1-8-9-5. 1-8-9-5. Torres, Salvador, muito boa tarde, chame a 255 na pista. 3-8-9-5, prossiga. Autorização Guarulhos nível 320. 3895, informação em curso em aquilo. Pronto, cópia? Sim, aquilo pronto. Então, 3895, autorizado Guarulhos, de up Zulu 1-0, após SMAP e após direto ao Wake, após conforme rota do plano, nível 320, decola.